Thank you. Thank you. 怖くなる。 Já dizia a coisa, vá pra lá, vá pra lá. Não, vá pra lá. Para o copo, Ana. O copo. Não vai tomar banana de frente. É, banana de saúde. Não, não, relaxa. Ah, hoje não, não, relaxa. Não, não. Thank you. I'm going to go to the Yeah. Fajo ula hane kwa yisi yowe chino ula Nenzi ya kwe ya manu yemi oya Basila wame namo ya kujemi yemi oya Thank you. I don't know what I'm saying. Thank you. Thank you. Oh,